Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast. E hoje a gente está aqui com o... está no ar com o Eric. Olá, pessoal. Meu nome é Eric Blas. Também sou cosplayer. Fui convidado aí para mais esse bacana programa do pessoal aí lá do Aracnofã. E agora eu vou passar a bola aí para Ana Carolina. Oi, gente. Meu nome é Ana Carolina. Sou cosplayer também. Fui convidada para o programa e agradeço pelo convite. E agora vou passar a bola para o Dante. Bom, estamos aqui reunidos mais uma vez pelos... Mais uma vez não, né? Teve alguma outra vez que o senhor Eric fugiu do seu host do cast, não? Teve, acho que teve outra vez. Então tá, então mais uma vez... Esse cast é pequeno demais para dois Erics. Então, matei o outro. Então mais uma vez reunidos aí graças aos esforços do Esférico Magaren. Ó, Esférico tem tudo a ver com o único cosplay que eu fiz na minha vida. E a gente tá aproveitando a data do Halloween para falar de um assunto que tem a ver com a data, que é a fantasia cosplay do Homem-Aranha. Então a gente chamou os dois que deram a ideia dos programas em dois momentos diferentes. Um foi a Ana, só, ela postou a foto dela de Mary Jane lá no grupo, lá causou uma comoção. O Eric, que também tá sempre postando lá, ele postou essa semana mesmo comentando sobre o cosplay, a gente falou, por que não? Isso aí. Enfim, conseguimos chamar a musa do grupo do Aracnofã pra gravar, né? Ah, tá. Uhum. E provar que ela existe, né? Que alguns achavam que era um perfil fake, né? Então tá aí, pra quem duvidava, ela existe e tá aí. Sim, eu existo. Pois é, a gente vai começar a falar de cosplay já, depois dessa musiquinha aqui. Que vai subir e descer. Musiquinha Montanha-Russa. Acho que pra começar é bom a gente falar assim. Acho que o pessoal sabe o que é, mas o que é cosplay? Uma boa forma de explicar resumidamente. Ah, vamos lá, primeiras damas, então. Vai lá, Dani. Muito engraçadinho. Bom, vamos lá, acho que a Ana Carolina então, pode explicar aí, começar explicando e eu passo o meu conceito. Ok. Bom, na minha concepção é uma arte. É a forma de homenagear seus personagens preferidos e se divertir. É basicamente isso. Muito bem, você, Eric, como que você define aí? É, realmente é um conceito de diversão. É aquele momento que você relembra quando você tinha, por exemplo, seus 8 anos de idade e gostava muito de brincar com aquele coleguinha que não entendia porque você gostava muito de ser o Homem-Aranha, seu super-homem, você forçava ele a brincar daquilo. Tem vários casos que eu chega aí, fulano e tal, vamos brincar em casa. E a gente fazia de tudo isso. Ah, hoje eu vou ser o Homem-Aranha, você vai ser o super-homem, a gente vai fazer um confronto. E eu acho que é aquele momento que você deixa vários problemas de lado e se diverte mesmo, é uma diversão, é um jeito de homenagear aquele personagem que tanto você gosta ou aquele que você se identificou. E é assim, bacana o cosplayer, do cosplay quando você realmente cai de cabeça no negócio assim e dá o trabalho de fazer toda aquela parte de armas, visor, eu quero fazer tal coisa, eu quero pesquisar tal. É um lazer, né? É uma diversão, claro. É um jeito também de se ganhar dinheiro, algumas vezes. Então, cara, cosplay é uma coisa que ela aglomera várias coisas, ela pega várias coisas ali e, cara, é uma diversão muito louca. Muito bom. Bom, eu dei uma pesquisada, já que íamos falar disso, né? Eu nunca tinha estudado muito o assunto a fundo. Cosplay, pra quem acha que é uma coisa nova, assim lógico, que há divergências aí de opiniões quanto à origem e tal, mas da maioria dos sites e pessoas que, né, que trabalham com isso entendem que cosplay, o cosplay em si, assim, ele é uma, tecnicamente ele é uma mistura, a palavra cosplay ela vem da junção de outras duas palavras que seria costume e roleplay, né, então que seria a interpretação de um personagem utilizando todo aquele visual, ou pelo menos fazendo uma referência ao visual de um personagem, que pode ser, né, de quadrinho, de filme, de série, qualquer obra de ficção. e alguns até, né, baseado em pessoas que existem aí no mundo real, né? Sim. Mas ele vem da... assim, como eu falei, né, há divergências aí, mas a princípio eu acredito que a maioria das referências que eu achei apontam que o primeiro cosplay ele apareceu em 1939 na WorldCon. Na WorldCon, que é aquela World Science Fiction Convention, né, que é uma feira de convenções de ficção científica. Deixa eu só o motoqueiro fantasma passar aqui. Acho que isso não é ruim tirar, não, viu? Não corte isso. É o cosplay. O cara deixa, tá fazendo isso. Cosplay. É o cosplay do motoqueiro fantasma. É, nesse caso é o Coca-Cola Pobre. Mas então, que é uma feira de ficção científica que tá aí desde. Acho que. Eu não sei se ela começou. Não, eu acho que foi a primeira, foi em 1939 mesmo. Ela teve uns 3 anos, aí teve uma parada aí por conta do evento pequeno aí, que foi a Segunda Guerra Mundial, né? E voltou depois em 1946, e tá aí até, acho que todo ano, tá aí até hoje, né? E na primeira feira, dois amigos, eu acho que são amigos, eu não sei se havia algo mais ali, mas Forrest J. Ackerman e a Myrtle R. Douglas, eles foram vestidos de dois personagens de um filme que chamava A Things to Come. E esse seria o... até a gente pode colocar... deixa eu até mandar pra vocês, mas depois a gente coloca a imagem no post. O Eric coloca, já que ele não veio, põe ele pra trabalhar. Isso aí. Eles foram vestidos personagens desse filme, né? Que aparentemente o Forrest era um... gostava bastante de ficção científica, apesar que todo mundo tava lá, né? Curtia pra caramba. E esse foi o registro do primeiro, né? Nas edições, tudo pelo que alguns sites falam, nas edições seguintes, assim, o negócio foi crescendo exponencialmente, assim, né? A quantidade de pessoas que começaram a ir vestida dos personagens que gostavam, né? E curtiam inicialmente mais voltado para ficção científica, né? Depois, só com o passar dos anos, que isso foi sendo difundido em outros gêneros, né? De obras aí, de literárias e filmes, séries, blá blá blá. Foi aumentando cada vez mais. E com o surgimento, né, de novas feiras ao longo dos anos, né, de outros eventos desse tipo, também foi disseminando aí de uma forma, espalhando bastante aí pelo mundo, né? Eu não sabia que tinha começado em 1939, caramba! Porque na verdade cosplay é só uma forma de falar o que sempre teve. Esse aí pode ser considerado o primeiro, mas pessoas fantasiar pra ir em festa, acho que é uma coisa antiga, não é? Ah, não, com certeza. Não, até assim, se for, na verdade, a parte de fantasia em si, pra eventos sociais, né, festas, assim, essas coisas, pelo que eu, assim, eu não pesquisei muito, mas é... aparentemente lá desde da época medieval até em outras eras, outros momentos e locais diferentes, era uma prática comum. É, né? tipo o lobo se fantasiou da vovó da Chapeuzinho lá. Começou há bastante tempo, porque afinal a história da Chapeuzinho é verídica e tal. E tá aí, não é, não? Né? É, claro, com certeza. Então, né, na verdade, realmente, essa coisa de se fantasiar tá aí, né, no mundo faz muito, muito tempo mesmo. Aí começou aqui no Brasil mais no começo dos anos 2000, não foi? Quando começou a fazer eventos de animes, assim. Então, na verdade, aqui no Brasil, ao que, né, indica aí alguns sites, teria começado lá... Quer ver? Deixa eu só... É, se bem aqui. Que na época que, tipo, estreia Star Wars, já tinha gente que ia pro cinema assistir os fantasiado. Olha, eu acho que começou talvez lá por 94, talvez nos anos 90, ou até finalzinho de 80, eu acho. Sabe, tipo, eu via, tinha umas revistas antigas... Heróis Gold, não lembro muito bem, umas revistas antiguinhas, assim, que eram o nosso meio de comunicação pra gente poder saber um pouco mais do mundo afora, né? Tipo, de revistas, jogos, falava bastante sobre Marvel, DC, eram umas revistinhas meio de antiguinhas, e acho que uma delas eu li, cara, a respeito de cosplay, foi mais ou menos aí que acho que, né, tipo, comecei a ver o negócio, nossa... Tem um site de uma fundação, que é a Abrademi. Assim, ela. Ele. Isso, ele fala, assim, segundo eles, né? Aí não consegui confirmar a veracidade em outras fontes, né? Mas segundo eles, o primeiro cosplay foi no 12º aniversário da fundação, quando eles fizeram uma festa que eles sempre faziam. E tecnicamente, nesse ano, teria se registrado aí o primeiro cosplayer brasileiro, né? No, em 25 de fevereiro de 96, foi quando rolou essa feira. Até porque, assim, no ano anterior, nessa mesma feira, eles tinham levado duas pessoas vestidas de uma de Black Kamen Rider, se eu não me engano, e outra de um outro personagem de Super Sentai, mas eles. Do Red Mask, que eu acho que é o Magaren. Mask. É, justamente. E só que, assim, tecnicamente esses eram pessoas contratadas que vestiram as roupas usadas no filme, na obra original, né? Então eles não consideram que eram cosplayers, mas aí nesse ano de no 96 foi quando se tem esse registro aí. É, mais ou menos nessa época, né, que tinha essas revistas que o Eric citou aí, da Herói, Herói da TV, Herói Gold, Herói. Isso. Tudo de Herói de. Você podia imaginar que tinha nelas. E aí também, né, nos anos 90 pra cá, né, o surgimento de outros eventos e feiras de quadrinhos e anime, né, foi cada vez que até hoje cresce, né, a quantidade e ter qualidade, né, desses eventos, e aí cada vez mais foi se tendo pessoas fazendo aí essa arte. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um cosplay ao vivo foi na primeira AnimeCon que eu fui, em 99, que tinha uns caras fantasiados lá. Falei, ah, isso é cosplay. Que eu também já tinha sabido nessas revistas de anime que tinha 50 por metro quadrado nas bancas na época. 50 por metro quadrado? Um monte? É. Uma pancada? É, naquela época tinha revista Herói da TV, Herói Gold, Herói do Futuro, Herói de Abacato. Tinha de tudo, cara. Nossa, tinha. Nossa senhora. Acho que na Comic Con, inclusive, na primeira Comic Con, na segunda, acho que eles estavam relançando a primeira como homenagem de não sei quantos anos de uma delas. Olha, eu não lembro quando foi. A primeira feira, assim, a primeira feira de. Eu fui numa anime. Eu não lembro qual, mas. 99, não era você anime nem tinha Friends. Nascido ainda. Acho que tinha, pô. Tá louco? Tá certo que você é mais velho, mas não é tanto assim, tá tranquilo. Não, é que a gente, se o Mônio tivesse aqui, ele podia falar dessa de 39 aí, que ele tava lá. Ele tava lá, né? Ô, louco. Ele tava lá e tem memórias vívidas na cabeça, né, quanto ao evento. Eu me recordo de ter ido a primeira feira, assim, que eu fui, era... Não lembro qual anime qual que era, mas não era Anime Friends, anime era uma qual? Outra. Anime qual, bom nome de evento. Anime é, né, a gente podia, né, fazer um aí patrocinado pelo pessoal do Arachnofan e tal. Mas foi, acho que por volta, foi 2006, mais ou menos, 2006, 2007. E lá também acho que foi meu primeiro contato, assim, pessoalmente mesmo, com cosplayers. Vocês, era e Ana? Bom, eu sou a mais recente, nova no assunto. Isso, pode falar nova, 2000... pode falar nova, chama todo mundo de velho já. Foi em 2012 que eu conheci... Eu já tinha visto antes, lógico, mas eu nunca tinha me ligado muito. Mas foi em 2012 que eu comecei a estudar sobre o assunto, a ver imagens e por aí vai. Bacana, bacana. E como que você conheceu, Ana, a ideia, assim, tipo, ver uma revista, viu alguém? Então, foi através do meu primeiro namorado. Ele fazia cosplay do Coringa, ele me apresentou esse mundo e... Foi amor à primeira vista, porque eu já gostava da Harley Quinn faz anos e pensei, poxa, tá aí a oportunidade de fazer homenagem ao personagem. Aí eu fiquei, acho que foi em 2014 que eu consegui terminar, comprar todos os acessórios, tudo pro cosplay, e fiz em 2014, primeiro cosplay da Harley Quinn. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei, em 2012 também, acho que foi em 2012. Acho que o planejamento meu foi em 2011 pra fazer um personagem do anime chamado Angel Beats. É, um anime bem curtinho e tal, né, tinha um personagem lá que era o TK, eu fiz ele no caso. É, nem aparecia muito e tal, mas era mais pra fazer em grupo. E como eu contei pra vocês, comentei com vocês, eu conheci de primeiro nas revistas, né, em revistinhas de Mirai Gold, de Heróis da TV, aquelas coisas do tipo. E falar, ah, cosplay é isso, é aquilo. E eu vi aquelas coisas e falava, nossa, mano, que legal esse negócio aqui. Eu era bem criança e tal. E aí uma vez, muito tempo depois, muitos anos depois, eu vi um vídeo no YouTube de um cara com uma armadura louca, assim, não sei que jogo que era, com uma metralhadora, negócio girando, fazendo barulho. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Eu quero um dia chegar num nível assim, tá ligado? E o. Daí, desse dia em diante, eu fui conversando com algumas pessoas que eram do meio. Eu tinha até vários planejamentos que não se concretizaram até de início. E que era, eu queria que o primeiro cosplay, por exemplo, fosse o Motoqueiro Fantasma. E aí, tipo, nunca deu certo. Eu consegui, eu tenho a jaqueta, modifiquei a jaqueta, fiz a luva, tenho botas. Só faltou o crânio, que até agora eu não fiz. Não teve coragem de botar aqui. Fogo. Não tive coragem de. Esse eu acho que o primeiro não vai ser o primeiro, vai ser o último. Vai ser o último, quando eu for tacar fogo na cabeça. Apresentação única vai ser. Vai ser apresentação. Já vou escrever, ó, pessoal. Deixa lá o prêmio, porque eu sei que eu vou ganhar, né? Vou deixar o prêmio lá com a minha família. Vai ser tipo aquele episódio do Patolino, que ele se explode. Fala, só dá pra fazer uma vez, infelizmente. Bacana, é mais ou menos essa ideia. E aí, tipo assim, eu tinha um amigo meu lá no colégio, e o cara deu a ideia, pô, eu tô querendo fazer um cosplay assim em grupo, blá blá blá, tá, tá, tá. Era pra ser um grupo com mais de 10 pessoas, no final só foram 3, né, e super sucesso, o que foi? Mas foi bacana, foi uma experiência muito legal. Aí, tipo, achei uma costureira, tal, costureiras, nossa, como dá um problema esse ser. É um serzinho que é complicado, costureira, principalmente quando você encontra uma costureira de idade, que olha pro seu desenho e fala assim, você, sua impressão, né, que você manda uma referência pra ela, assim, ela, mas que porcaria é essa? Que é isso? Coisa do capeta, né? Que é esse chifre aqui na cabeça do cara? Esse é o Batman. Que Batman? Aí começa aquele negócio. E, tipo assim... foi em 2012, foi esse aí o meu primeiro, do Angel Beats, né? Foi basicamente aí que começou as coisas. Aí de dia em diante eu não parei mais, cara, desenvolver, desenhar os projetos e tal. Basicamente isso, falei demais, né? No CCXP do ano passado, foi no ano passado, você tava, né? Eu fui ano passado, sim, tava lá de Homem-Aranha no ar, em um dos dias eu tava, era pra eu ir em 3 dias. Na primeira Comic Con, eu tive a proeza de perder o primeiro dia, num acidente de moto. Até caí na namorada. Treinando pra ser um motoqueiro fantasma. Isso que ela com certeza, com certeza. Comprei uma viraguinha no mesmo ano, cara. E é bem estilinho, né? Estradeira e tal, assim, de estrada, custom, né? E eu tava atrasado já, cara. O cara ligou pra mim e falou, Eric, onde que você tá? Já são, tipo... 8h30 e tal, a gente tem que sair daqui 10 minutos, cadê você? Aí eu, cara, tô na cama, tô de cueca ainda, não sei. Aí eu comecei a correr, ela tava comigo pra me ajudar a levar as coisas, eu acabaria nem indo de cosplay nesse dia, e aí numa curva, tava meio chovendo, numa curva lá a gente caiu até, e acabei não indo. Mas assim, não indo no primeiro dia. No segundo eu fui todo ralado mesmo. Até eu fui de soldado invernal no primeiro ano. Então teve um momento que uma mãe pediu pra eu tirar foto com uma criança. Tive que abaixar, daí eu fiz aquela cara de dor assim. Ai, caramba, todo ralado. Aí a mãe, nossa, ele faz até cara feia, né? Assim, né? Nossa, que interpretação, né? Você podia ter ido de zumbi. Podia ter ido de zumbi. Ah, no dia seguinte eu fui de Ash, do filme Evil Dead. Ah, eu aproveitei que eu tava ralado mesmo, né? Já. Beleza, né? Taquei aquele sangue. Combina com o personagem. Foi da hora. Essa primeira Comic Con foi muito legal. Na segunda aqui, acho que... Não sei se você me viu lá, Wellington. Tava de Thor, mas tava muito podre o negócio, porque a gente não conseguiu terminar tempo. Teve até uma hora que estou uma parte do cosplay. Falei, quer saber? Tá calor. O negócio acabou de arrebentar. Eu vou guardar e vou tentar curtir o evento. E no último dia, se eu não me engano, eu fui de Homem-Aranha lá mesmo. Daí eu fiquei um tempo lá de Homem-Aranha. A ideia era se encontrar com outros cosplays do Homem-Aranha. A gente ia fazer um Spider-Verse lá. A gente tava programando isso desde o começo do ano. Acabou não dando certo. Até encontrei algumas pessoas lá. Tinha a Gabi, a namorada do Matheus, que tava de Spider-Gwen. Tinha, acho que, se eu não me engano, tava a Renata, de uma amiga nossa de Mulher-Aranha. Tava lá, né, de Homem-Aranha no ar, percorri um tempo, até que uma hora eu não aguentei mais aquela máscara de couro na cabeça e tirei, né? Ah, aliás, o Matheus era pra estar aqui também, mas problemas de agenda, todo mundo foi fugiu, foi embora. É, teve que salvar o mundo. É. Alguém tem que salvar, né? É, tá mal, deixa pra ele, né? Acho que a gente pode já entrar nisso que o Eric falou, a gente pode já entrar num assunto que a gente estava programando falar também, que é as dificuldades, né, de se fazer, assim, de criar, e também de digamos, atuar, né, de usar o cosplay, né? É, que coisas assim que vocês podem citar pra gente, pros ouvintes, é que vocês ou passaram ou conhecem, né? Já ouviram falar de coisas assim que acontecem durante a produção e aí a execução do cosplay. Ah, primeiras damas, né? Vamos lá. Por enquanto, eu não tive nenhum problema assim no evento em si. Eu tive antes, mas não no evento. Não, mas pra arrumar o material, tipo, pra costureira, você que faz, você manda fazer, você compra, você... Ah, uma coisa interessante foi, por exemplo, não sei se você chegou a fazer a marreta da Harley, uma coisa assim. Sim, eu mesma que fiz, minha mãe me ajudou, mas, tipo, foi tranquilo. Os acessórios, outros acessórios eu comprei, demorou bastante pra chegar, lógico, mas, tipo, nada muito ruim, nem difícil. Entendi. Olha, eu vou falar pra vocês, tem coisa assim que realmente não é muito, muito assim, difícil quando você adquire os materiais, um pouco mais de noção de como produzir e tal, mas tem hora que, por exemplo, eu trabalho também como cosmaker, e às vezes o pessoal pede algumas coisas pra mim que eu olho assim, nossa cara, você tá de brincadeira comigo, né, tipo, umas coisas absurdas, né? Tem gente que perguntou até se eu faço roupa pra bebê, né, e tipo, costurar, eu costuro, não, cara, eu só não, só pra usar, pô. Pra beber, não. É. Aí, tipo, teve esses dias aí, por exemplo, que eu tive que fazer a máscara do guitarrista lá que toca no Mad Max. No último filme do Mad Max, né? Pedi pra fazer essa máscara. E, cara, a gente não sabia como começar muito bem, sabe? A gente falou, putz, cara, ela tem um formato meio tipo um crânio e tal, parece um crânio só com pele, é um negócio muito louco. E na internet a gente não tinha muitas referências. Não tinha muita foto, até dava pra ver melhor, talvez, no vídeo do filme, do que próprias fotos do Google. Tava com baixa qualidade, assim, a gente não conseguiu achar uma boa mesmo, e cada cosplayer fazendo de um jeito diferente. Então, assim, realmente, cara, às vezes a gente tem que montar umas gambiarras do tipo, assim, essa máscara aí eu utilizei, não sei se vocês já viram em época de Halloween, às vezes umas papelarias, não sei onde vocês moram aí, eles vendem uns crânios pra você fazer de decoração em festa de Halloween, tipo de coisa. Cara, eu peguei um desses, cara, a gente cortou, esquentou maçarico, derreteu o negócio, usamos tecido, resina de poliéster, cara. Então às vezes a gente faz umas gambiarras de usar muita cola no bagulho ali e vamos botar pra ver. Teve outro dia lá que pediram, por exemplo, eu fazer um arco do League of Legends de dois personagens chamados Kindred. Eu não jogo League of Legends, só pra marcar aqui, então eu pesquisei a respeito do personagem, baixei a planificação dele lá em Pepacura, tive que mexer no tamanho dele, imprimi o negócio. Aí, assim, a gente tava montando o negócio, a gente falou, nossa, esse negócio aqui tá com mais de 1 metro, como que a gente vai mandar pro correio lá pra Porto... Era Porto Alegre, eu acho. E aí a gente cortou o arco no meio, fizemos uma junção com rosca e com ligação de imã, cara. Nossa. Meu, foi um negócio absurdo. Então, às vezes, a gente tem que... Cara, eu tive que passar tanta massa plástica pra aquele negócio não desmontar, não cair quando tivesse montado ele com as ligações de rosca, cara, que tipo, eu acho que dá pra chamar isso de gambiarra, tá ligado? Dentro do próprio negócio era cheio de espuma, a gente foi metendo espuma dentro do coisa pra ele não ficar pesado, mas assim, ficar com alguma coisa por dentro, sabe? Pra dar, não ficar oco, não ficar tão frágil. Então, meu... Não sei, assim, tipo, gambiarra. Teve uma certa vez na Comic Con mesmo, no primeiro dia da Comic Con, que deu uma zica com o meu braço do Soldado Invernal. Eu não tinha fita, o burro aqui esqueceu de levar fita, o tonto aqui esqueceu de levar cola, esqueceu de levar tudo. Aí o meu braço Soldado Invernal, ele acende uma luz no lugar da estrela lá, em vez de ser pintada a estrela do braço, eu coloquei um LED. Então, aí eu apertava lá, o negócio não tava mais funcionando, claro. me fudi, né? Vou ter que abrir o circuitinho aqui, vou ter que enrolar o fiozinho de novo e tal. Cacei no lugar, felizmente achei um pessoal lá de um stand que eles tinham, uma fita. Passaram, então tipo, acabou virando uma gambiarra, porque assim, por dentro do braço era um monte de fio enrolado. É um negócio muito zoado. Por fora você não via nada, né? Por dentro, assim, tipo, tava muito escroto até. Assim, ele tá até largado o braço lá pra poder pra ter que dar um upgrade nele ainda. Então, no segundo dia da Comic Con, cara, eu terminei a 12 lá, a shotgun do personagem do Evil Dead, no ônibus, na excursão, indo de caravana, eu tava terminando o negócio com EVA, colando EVA, tacando cola em EVA e montando a arma, tá ligado? Eu serrei dois canos de vassoura, aquelas vassoura de, não sei se ela é ferro ou alguma coisa assim. Eu serrei os dois canos da vassoura pra colocar como dois canos de arma, tá ligado? Essa eu acho que é uma das piores gambiarras que eu fiz. Tá bacana, pô. O resultado ficou bom? Ah, daquele jeito, né, cara? Ó, a motosserra ficou legal. Mas espera, você fez isso no ainda. Você já tava no ônibus ou você fez isso antes de viajar? Cara, eu fiz isso de madrugada, meu. Eu não dormi os 3 dias da Comic Con. Eu fiquei a madrugada inteira terminando uma metralhadora pro Soldado Invernal. Ficou uma bosta, mas assim, tipo, no meu ponto de vista não ficou tão legal. Teve gente que falou, nossa, ficou legal e tal. Eu não achei que ficou tão boa, até porque eu fiz com a ajuda da minha namorada correndo de madrugada o negócio, colando, cortando EVA tatame, desenhando no EVA tatame. Então, tipo, não teve até um tempo pra um planejamento. Eu tive que fazer uma gambiarra mesmo, cortar cano de aquelas mangueiras de máquina de lavar pra fazer uma parte lá da arma. Cara, foi um negócio absurdo, assim, sabe? Tipo, de loucura. Essas gambiarras que são legais, assim. Você mexe, remexe, monta, pega uma coisa e transforma em outra. Aí quando você pega o resultado final. Por exemplo, meu, o único cosplay que eu fiz até hoje, que eu peguei emprestado, foi o do. Não sei se vocês conhecem o King of Fighters. Sei. Fiz o Shang Koehan, que é aquele Eu não Goldão, sei quem é esse cara. O com a bola de ferro lá. Ah, manjo. Eu não fiz, mas eu gostaria de fazer um dia o Terry. Terry Bogard. Aí, pra você fazer, que ele tem umas correntes, que ele é presidiário, né? Tive que correr atrás, eu usei aquelas correntes tipo de banco, sabe? De plástico? É, de plástico. Ele tem umas tiras de metal, como se fosse algema no braço e nas pernas. Eu tive que fazer de pano, encher de pano. A bola de ferro, eu fiz uma bola de isopor que eu encontrei, enchi de papelão. Até, que a única legal. Coisa que eu não achei que ficou tão legal foi a careca, que eu não tive coragem de rapar a careca. Putz. Eu coloquei aquelas carecas falsas, não saiu lá muito bom. Mas... Ah, tô vendo aqui, que tá bacana. Hoje eu acabei de descobrir que essa imagem aí está no... É a imagem de perfil da Deciclopédia, que fala do personagem. Você tá zoando? Não, você tá zoando. Eu tava procurando essa imagem pra comentar hoje, aí eu achei ela. Aí tá, você vai mandar esse link pra gente, hein? Aqui, caramba, meu, não acredito. Muito bom. Então, mas tá vendo? Tá vendo? Isso, eu acho que pode entrar na situação de ser uma das dificuldades pra você montar um cosplay. A falta de coragem pra fazer algumas coisas. Por exemplo, você não quis cortar o cabelo, o Eric não quis botar fogo na cabeça. Então, tá vendo? Faltou aí. Não. Faltou aí, né, uma coisa assim, pra chegar no nível que vocês queriam, né? Não, olha, realmente, tem essas dificuldades no momento, por exemplo, a pessoa quer muito fazer, ninguém tem um cara, uma pessoa, um amigo pra poder ajudar você, dar uma dica pra você. Teve, por exemplo, um caso aí que eu ajudei a montar uma espada de um jogo, como que era? Blades, não... Eu não lembro agora o nome, mas ficou uma espada muito louca. Depois eu vou procurar a foto aqui pra vocês, vou mandar pra vocês. Ficou uma espada de MDF gigante, mais de 1 metro e tal. Pintamos com tinta automotiva. Dei um monte de dica pro cara. Emprestei no dia seguinte pro cara um cosplay e o cara nunca mais voltou a falar comigo, tá ligado? O cara virou as costas, assim, lindamente. E, assim, uma das histórias da vida de cosplay aí, tá ligado? E, assim... Sempre que dá, eu tento ajudar. Assim, se a pessoa quiser pagar pra fazer, beleza. Agora, tem pessoas que chegam pra mim e falam assim, putz, meu, tô com uma dificuldade de montar o visor do Homem-Aranha. a lente do Homem-Aranha. Como que eu posso fazer? Foi uma coisa, por exemplo, que eu até pedi ajuda pro Matheus, que infelizmente não pôde estar aqui assim com a gente aqui. Aí eu perguntei pra ele como fazer, ele me deu umas dicas, deu um, ó, eu faço assim, fiz assim, tal jeito. E assim, eu tô passando, dependendo de quem for, assim, eu passo a dica, ó, dá pra você fazer assim, tem desse jeito, material mais barato é esse, compra um EVA, EVA tá barato, compra lá um metro de EVA, você descasca ele lá, faz o que você precisar fazer, além de você pode usar tal plástico, aí depois você coloca tal coisa. Então assim, o legal dessa parte aí das gambiarras, no caso, que às vezes com coisas baratas, o ideal é você procurar coisas baratas, coisas fáceis de manusear, e fica legal. Cara, tipo, às vezes você comprando um EVA pra você montar uma estrutura, aí depois, ah, mas EVA, tá bom. A gente pode passar uma resina de poliéster pra ele ficar mais liso. A gente pode forrar ele com corino pra ele poder dar uma textura diferente nele. Então, é aquele negócio. Eu quero montar tal coisa. Que material que eu posso utilizar? Deixa eu ver aqui a imagem. Ah, olha, tem um material que parece com isso daqui. Dá pra pegar e utilizar, é barato. Então, ideal assim, vou montar uma marreta da Harley Quinn. Deixa eu pesquisar as coisas mais baratas pra fazer. Não sei, provavelmente a parte de segurar da marreta eu usaria um cabo de vassoura. Então, foi o que eu usei. Aí, ó. Então, assim, e o cabo de vassoura não é uma coisa cara, é uma coisa barata. Dá pra você roubar o da sua mãe ou da sua avó, e ela vai bater em você depois, tudo bem. Ela vai falar assim, inútil, você estragou a minha vassoura pra fazer a porcaria de uma marreta que nem funciona. Você é um, né? E vai xingar você, vai falar que você é uma criança, né? Não cresceu ainda, né? Ainda brincando ainda, super-herói. Né, como meu tio, por exemplo, esses dias aí, ele chegou e falou, você ainda gosta dessas coisas? Você ainda gosta de fantasiar e tal? Ainda gosta da Homem-Aranha? Nossa. É aquele soco no saco, né? Mas, enfim, é triste às vezes ver esse pessoal que às vezes não tem essa visão de que é só uma diversão, cara, não tá fazendo mal pra ninguém, é seu gosto. Tem gente que gosta de colecionar carrinho, tem gente que gosta de ir no carnaval, tem gente que gosta de chapar o coco, a gente gosta de se vestir de um personagem, se divertir com os amigos, voltar pra casa e voltar a trabalhar, cara. Essa é a nossa diversão, tá ligado? Exatamente. Infelizmente, muitas pessoas não compreendem isso. É uma coisa que não faz mal pra ninguém. Na verdade, pelo contrário, diversão, até porque se vocês analisarem, tem muita gente que se junta e vai em hospitais, vai em centros com crianças ali, orfanatos. Lugares pra poder dar uma alegria pro pessoal, sabe? Sim. Eu não conhecia, né? Não tinha ouvido falar até então. Mas eu fui no último troféu HQ Mix, que é uma, se tu não conhece, é uma premiação aí do mundo dos quadrinhos que tem aqui no Brasil. Até alguns falam que chamam de Oscar dos quadrinhos no Brasil, né? Bacana. E uma das categorias, beleza, eu não lembro a categoria, se encaixava numa categoria específica, mas um dos prêmios que foi entregue foi para um cosplayer que acho que ele faz mais de um, mas ele costuma se, e ele até lembra bem o Tony Stark. Ah, o Max. Eu acho, esse mesmo, o Max. E ele vai em, ele tem um grupo, né, ele vai em, ele faz isso que você falou, né, ele vai em hospitais, vai em lugares que tem crianças que estão doentes, né, e tal, pra justamente tentar levar uma alegria, fazer um trabalho bacana com as crianças, né. Eu achei muito, muito bacana. Que agora eu não recordo o nome do grupo dele, né? A gente coloca aí no site pra quem quiser dar uma olhada, que eu acho que vale muito a pena ver, porque é um trabalho, eu vi algumas imagens lá, é um trabalho muito, muito legal. Assim, é um trabalho que, de certa forma, já existe há bastante tempo com os Doutores da Alegria, né? E pessoas que fazem isso mesmo por conta própria, né? Mas eu acho que usar o super-heróis, né? Que é uma coisa que tá muito, são personagens que eu acho que as crianças têm um além de ter um carinho muito grande, elas têm uma admiração, uma coisa muito louca, né, com os heróis, né? E aí conseguir usar esses personagens para trazer alegria para as crianças, até ajudar na recuperação, né, de doenças e tal, eu acho um trabalho fenomenal, uma coisa muito louca. E a partir desse ponto de vista, cara, que você consegue, ou melhor, desse conceito, assim, que você consegue ver que cosplay, cara, você pode usar pra diversão, você pode usar pra ganhar, lucrativo, e você pode usar pra não só se divertir, como deixar outras pessoas felizes, né? Então, tem N coisas que você pode fazer com o cosplay. Não, e assim, sim, sim, e assim, uma coisa que eu acho importante também, quem, acho que às vezes algumas pessoas podem ter um pouco de receio, né, em começar, em querer fazer, por N problemáticas que elas podem se impor, né, questão de, ah, mas eu não, sei lá, não, eu acho que não vou conseguir fazer uma coisa que vai ficar tão legal, aliás, que não vai ficar perfeito, não vai ficar igual o personagem original. Eu acho que isso é muito relativo, porque eu acho que isso não é o mais importante, né? Eu acho importante é você fazer da forma que você conseguir, né? Com seu esforço, e também, né, o seu poder aquisitivo, né? Porque, né, cada um consegue adquirir aí. Cada um tem suas limitações, né, para adquirir ou mesmo criar e fazer as coisas, né? Então, eu acho importante cada um fazer da forma que conseguir e se divertir tanto no processo quanto na execução depois, né? Sim, sim. Ah, então, é basicamente isso, né? E até porque, por exemplo, é engraçado, às vezes uma pessoa, ela como pode ser um negócio, né? A pessoa chega a ridicularizar você quando precisa da sua ajuda, vai lá. Por exemplo, ah, é pá, é uma porcaria, a gente não tem nada pra fazer. Aí, esses dias aí, veio um pessoal de uma agência pedir aluguel de coisa de cosplay, assim, que a gente faz, cara. Perguntou assim, ah, meu, a gente precisa de umas coisas de... Não é bem no lado de cosplay, talvez, mas steampunk. A gente tem algumas cartolas steampunk, né? A gente também trabalha em alguns eventos em organizações de sala temática voltadas pro tema do steampunk. E a pessoa vai lá e pediu, tá ligado? Mas dá pra você ver, assim, que, tipo, tá, foi atrás desse negócio e tal, mas muitas das pessoas acabam, tipo, falando, é tontice e tal, mas na hora que precisa, tá ligado? Você tá lá. E nem, assim... Várias vezes minha mãe já me zoou, assim, por causa dessas coisas. E aí, tipo, chega outra vez, assim, e pra quebrar uma, fala, ai, sabe, Eric, tem tal pessoa que tá precisando de tal coisa, você não quer montar. Então, nessas horas, as pessoas lembram da gente, entendeu? Quando precisam... Nessas horas serve, né? Nessas horas serve, né? Ai, só sabe desenhar, porque eu sou ilustrador também. O pessoal fala assim, ah, só sabe desenhar super-heróis, é claro. Filho... Mamãe tá precisando fazer um convite, sabe? Um negócio com um desenho. Você não quer fazer lá pra mim? Ah, né? Filha da puta, agora você quer ajuda, né? Então, isso é triste, cara. Às vezes, sabe? Vai só usar na hora que. Na hora que precisa, chama, né? É. Na hora que não precisa, ó. Fala por trás. Só o nome do grupo do Max. Que é Max, aliás, com 2x, Max e os Super-Heróis da Alegria. Aí quem quiser da dar hora, uma olhadinha, né? Procura aí o trabalho deles, que é bem, bem bacana, viu? Ah, vou procurar. Eu tenho ele lá no Facebook também, eu conheci ele na... Eu conheci, interessante, cara, eu conheci o Max junto com o Matheus, que faz o cosplay do... O Max faz o cosplay do Homem de Ferro aí, pra quem tá escutando. Ele faz muito bem mesmo. Ele até contou que ele tem uma prótese. Então ele tá mais biônico ainda, tipo, não é um negócio, né? Ele é o Homem de Ferro mesmo brasileiro, tá ligado? Ele até tem uma prótese. A história dele é bem bacana, que ele sofreu um acidente e tal. A partir daí ele teve uma ideia de montar armadura pra ir em hospitais e tal, pra mostrar como a pessoa pode se recuperar, virar um herói, né? E um pessoal ajudou ele a montar a armadura é toda com fiação mesmo, o negócio funciona bem bacana. E foi num teste de fazer, num teste de propaganda de televisão ou de YouTube, chamaram vários cosplayers, eu fui convidado, o Matheus foi, a namorada do Matheus, alguns amigos deles, foi o Max, e foi lá que eu conheci eles, né? É engraçado aí, uma ironia do destino junto aí, pessoal. Agora vamos entrar num outro assunto aqui, que são aquelas histórias engraçadas, curiosas, envolvendo o cosplay ou quando você estava vestido de cosplay. Então, você vai no metrô, o pessoal fica olhando pra você, tipo assim, puta que o pariu. É uma pegadinha do Silvio Santos, né? Eu fiz esse cosplay do Shang, em 2004. Uhum. Então usei ele. Aí eu voltei pra casa de metrô, tirando a careca e a barba. Agora eu voltei com essa roupa normal aí, pra casa de metrô. Peguei um monte de metrô. A gente de São Paulo, sabe, o evento foi lá na casa do metrô da Estação Brasser. Uhum. Esqueci o nome da faculdade que tem lá, mas... Voltei pra cá pra Zona Leste de metrô. Eu peguei pô, trem, ônibus, metrô e com essa roupa aí. O pessoal olhando assim, que diabo ele tá fazendo? Mas. É verdade, né? O pessoal fica olhando feio aí, tipo... É, mas é engraçado. Eu também fui pro terminal, tava de cosplay do Full Metal Alchemist. Tava com a minha irmã. Qual que você fez? Fiz o Ed mesmo. Eu montei um braço de aço inox mesmo. O alto meio, no caso, que eu fiz com a ajuda de um amigo meu, cuteleiro, que ele faz faca, espada, machado, facão. Ele monta mesmo, mexe com metal. Ele encontrou duas chapas de 1 metro de aço inox e com a ajuda dele, da minha namorada, de alguns amigos, a gente foi modelando as chapas até que eu fiz o braço. E o braço tem até uma lâmina retrátil de aço inox também. Foi o cosplay mais assassino que eu já fiz, tá ligado? Fora a história do terminal, que eu tive que ler, eu não tinha moto ainda, né? E mesmo que eu não lembro se eu tinha ou não, mas enfim, eu tinha, tava com a minha namorada e tava com a minha irmã. E minha irmã tava fazendo a Mei Shang do Fullmetal Alchemist. E a gente tava voltando no terminal e só tava aquele pessoal olhando, né? Tipo assim, nossa, os caras saíram... Bom, tamo em abril, o carnaval já passou, né, meu? Foda, né? Já passei por isso também. Entendeu? E teve um dia também que eu tava numa das salas de Era Vitoriana e Steampunk, que eu ajudo a organizar em alguns eventos aqui de Sorocaba e região, que eu levei o braço, né? E dá o cidadão tentando colocar o meu braço. Eu já tinha avisado todo mundo, por favor, mesa à disposição, evitem de levantar as coisas e tal. O salafrário vai lá, levanta e deixa cair o braço, tá ligado? Nossa, cara, todo mundo ficou quieto, olhou pra mim, eu com aquela cara assim, tipo, eu vou matar você, não sei de que forma, mas eu acho que provavelmente vou usar meu braço mesmo, tá ligado? Pera aí que eu vou te mostrar como funciona a lâmina retrátil no seu estômago. É, entendeu? É, bem essa. E teve até uma outra situação mais engraçada ainda, foi assim, tipo, eu tava de Fullmetal, eu tava no Parque dos Espanhóis aqui em Sorocaba, e tava tendo um evento que estavam chamando os cosplayers pra, tipo, um evento cultural mesmo da prefeitura. E o pessoal comprou uma cerveja, deu, peraí que eu vou abrir aqui a cerveja. Cortei, abriu o negócio, eu cortei a cerveja, quando eu fui tomar, o corte que eu fiz tava menor ali, cortou errado, começou a cair cerveja pra todo lado, tá ligado? Meu, puta que pariu. A gente fica com o dedo em cima do buraco, a anda aqui, né? Então, maneiras de se usar o cosplay, de maneiras erradas de se usar no cosplay. Não façam isso em casa, então... Não, não tentem abrir cerveja com faca, essas coisas, não dá certo, entendeu? Então, basicamente isso aí. Mas, não sei, né? A não ser que você faça um cosplay que você usa umas espadas, a espada estiver bem afiada, né? Não sei, pode dar certo ou dar muito errado, né? Então, eu acho que eu fiz o furo no lugar errado. Ó, gente, fura, tá vendo? Ó, ele fura, né? Tal. Aí eu fui tomar um negócio, esqueci que tinha um buraco. Cerveja na camisa toda, tava, que legal, que beleza de burrice, né? E voltei com um monte de policial a cada meia hora perguntando por que eu tava levando uma motosserra na bolsa. E nem era uma motosserra de verdade, né? Tipo, é uma motosserra cheia de sangue, tá ligado? O cara olhava assim, tipo, abre essa porra aí. Por que você tá com a roupa toda rasgada? Eu tô com a blusão assim por cima, né? Deu, não é nada não, imagina. Nem de verdade. Ah, não é de verdade? Liga, deixa eu apertar os botões, não funcionava, tá ligado? Luciano, você lembra de alguma história assim que você ou vivenciou, que você viu acontecendo, não? Bom, teve. Eu tenho uma situação pra contar sobre no lançamento do filme Esquadrão Suicida, que eu fui de Harley Quinn aqui na minha cidade, São Carlos. Uhum. Ninguém aqui conhece basicamente o que é cosplay, ninguém sabe o que é isso. E eu fui a única aí no cinema, cheio, na estreia, foi dia 4, se não me engano. E foi todo mundo me olhando, né? Gente, até algumas pessoas pediram pra tirar fotos e tal, mas... Nossa, que vergonha que eu passei. Mas foi legal. Tem a história do meu cosplay que não existe foto dele. Qual? Não, porque... Quando o primeiro curso de japonês que eu fiz, a gente foi num evento, era numa loja aqui chamada Animangá. Aí ela organizou um evento chamado Carnaval da Animangá. Juntar coisa do carnaval com nerd. Digamos que não foi lá muito sucesso, não tinha muita gente lá. Mas a gente ia apresentar, aí um colega meu que ia usar esse cosplay, que era um dos Niaban Brothers, vou mandar uma foto do personagem, não do cosplay. Aí a gente apresentou, foi legal, mas... Não teve ninguém pra tirar foto, porque tinha mais gente no palco assistindo. Cara, na Comic Con, na segunda edição da Comic Con, minha namorada tava de Viúva Negra. E o amigo que tava com a gente, ele tava com uma câmera profissional. Adivinha quantas fotos ele tirou dela de Viúva Negra? Acho que nenhuma, cara. Tipo, não tem uma foto dela de Viúva Negra. Aliás, ela queria tirar uma foto com outro cosplay, acho que do Jack, do Estranho Mundo de Jack. E o cara cortou a foto inteira, cara, com uma câmera profissional. O cara tirou, praticamente não aparece quase nada dela com o cosplay. Tipo assim, a gente foi fazer um showcase, inclusive, do que a gente tinha um canal, o Alaska Pictures. A gente fez um showcase com vários cosplays lá no evento. E, meu, tipo, foi cortou. Nossa, meu. Então, que assim, bem, realmente eu entendo esse negócio, cara. Às vezes a gente vai num evento e a gente não tem como registrar o que a gente tá fazendo e conta com os outros, né? E quando só... você não acha o cidadão que tirou a foto sua, né? Aí você... E não, fala, né, não tem ideia como ou aonde que ele poderia ter publicado, né? Não sabe nem quem é a pessoa. Ô Magari, só uma curiosidade quando aconteceu o cosplay não fotografado. Acho que depois pode pedir pro Eric pôr a imagem no post, inclusive, para as pessoas verem a imagem de como é o personagem, né? Não de você. Você fez assim sem camiseta mesmo? Não, era uma camisa bege. Ah, tá. Caramba, desprendimento social tava ali, porque olha. Não sido... tanto. Entendi. Tudo bom. É, ó, uma história engraçada do McGarren aí é a parte do Chen Quan aí, cara do The King of Fighters, né? Pô, o cara ele tá sendo registrado aqui no Enciclopédia, cara. Até eu queria ser, cara. Até eu queria aparecer nesse Enciclopédia aí, mano. Você tá fodendo, hein, rapaz. Eu tava procurando essa imagem hoje de manhã pra comentar e eu achei ela. Aí quando eu vi, era da Enciclopédia. Falei, eita, tchau. Olha aí, ó. Cara, que legal. Falei bem ou falei mal, mas falem de mim. Isso aí. Exatamente, cara. Não, bacana. É uma coisa que eu acho que é interessante a gente comentar e entrar no outro tópico aí que a gente fez colocou na pauta, que assim, a gente tem, assim como diversas outras coisas, né, que são consideradas de criança ou sei lá, às vezes até satanistas e coisas do tipo. Cosplay também às vezes não é tão bem visto, né? Como até o Eric já comentou. Por algumas pessoas que não entendem o que é exatamente, acham que é uma coisa de criança, que é uma que é só uma brincadeira e uma coisa mais infantil e tal, e não necessariamente, né? No último evento, eu não lembro agora se foi na última Comic Con ou se foi na anterior, a gente teve uma história bem triste, eu diria, né, em relação à cobertura do programa Pânico, né? No sobre o evento, né? Eu ia chegar nisso aí, viu? E sobre a questão dos cosplayers, né? Que teve uma brincadeira lá que eu acho que dá pra. Uma brincadeira, né? Brincadeira. É, vamos chamar brincadeira aí. Brincadeira de mau gosto, né? Brincadeira que foi bem feliz, né? Uhum. Do repórter. A menina tava de estelar, né? E aí ele começou a fazer piada em cima dela, né? Não tipo, né? Piada com não brincar, né? Começou a tirar um sarro dela e aí também lambeu a pele dela, porque ela tava com a pele pintada, né? Pra fazer a personagem e tal. Então acho que isso é uma situação que é muito... que mostra ainda que as pessoas têm muito do que aprender pra conseguir lidar com esse tipo de arte, né? Ou arte, ou hobby, como você queira considerar, né? Mas... eu acho que ainda que falta ainda muitas pessoas evoluírem um pouco para conseguir lidar direito com essas coisas. E acho que a gente pode também, já entrando na pauta, se vocês já presenciaram ou já conhecem alguma outra história de coisas ruins que aconteceram aqui com cosplays, né? De desrespeito ou mesmo de assédio, né? Principalmente com acho que aconteceria mais com cosplays femininos, né? Mas vocês ficaram sabendo de alguma coisa, aconteceu alguma coisa com vocês assim, que você acha que vale a pena mencionar? Eu ia até perguntar isso pra Ana, viu? Que eu li aqui, verdade. E aí, Ana, aconteceu alguma coisa com você já? Ou já viu alguma coisa? Já, com amigas minhas. E pela internet também tem muito assédio. Comigo aconteceu mais pela internet, felizmente. Quer dizer, felizmente não, né? Infelizmente, mas... Menos pior. É, menos desconfortável, né? Mas é sempre a mesma história. O cara acha que tem direito de... Porque você tá tirando foto com ele, ele acha que tem direito de colocar a mão na sua bunda ou no peito. E é uma bosta. tem que ver muito bem com quem você vai tirar foto, tem que deixar bem claro, não é pra ficar apalpando, não tem isso, e simplesmente falar, não é assim. E chegaram a mexer com alguma amiga sua, pessoalmente mesmo? Pessoalmente eu não vi, mas já me contaram vários relatos e é basicamente sempre a mesma história. Quando vai tirar foto, algum cara se acha no direito de ou lá ou pegar na bunda. Basicamente isso. Nossa. Infelizmente. Terrível, hein? Como eu já falei, tem uma namorada, né? Eu fico imaginando isso, cara. Chegar num ponto desse aí, eu acho que eu ia perder a cabeça, porque realmente, poxa, tá lá se divertindo e tal, chega um cara lá e mexe com a sua namorada. Teve um dos eventos aí que ela foi de saco do Naruto, eu fui de Homem-Aranha no ar. Foi até interessante até falar que foi um dos eventos. Foi o primeiro evento que eu ganhei um prêmio. Não sei como, cara, tinha tanto cosplay da hora, eu acabei ganhando. E nesse evento eu duas vezes chegaram a perguntar pra minha namorada se ela não podia passar o WhatsApp e tal. Não foi ótimo, que não foi um assédio, assim, tipo, né? Não chegou a mexer assim de pegar nela nada. E esse caso da Estelar, eu não cheguei a presenciar na hora, mas eu não sei se foi um pouco antes. Eu cheguei a tirar foto com ela, tá? Inclusive, filmar ela pro showcase e tal. Então foi bem triste mesmo esse. Foi esse, acho que, o mais próximo, talvez, que eu tenha presenciado. É uma coisa aí foda, né, cara? É, isso voltando um pouco, isso que você comentou referente a pedir WhatsApp, essas coisas, assim, é duro porque é bem ou mal, é um pouco de assédio, né? Porque só porque tá. Qualquer caso, mas geralmente a menina tá lá com uma roupa de uma personagem, que às vezes, sim, pode ser um pouco sexualizado, ou não sei, ter um pouco menos de roupa, né, não sei do que as pessoas considerem o padrão, né, mas as pessoas têm que entender que isso não dá o direito a elas a fazer nada de diferente como você trata qualquer pessoa na rua, né. Não é porque ela tá lá vestida de uma personagem que usa, sei lá, um short curto ou algo assim, que dá o direito de você chegar e cantar ela né, sair cantando ela ou pedindo, né, contato, qualquer coisa assim, por conta disso, né? Não, a pessoa tem que entender que a pessoa que tá ali, uma pessoa como outra qualquer, você tem que tratar com respeito que você trataria qualquer outra pessoa. Não de forma diferente disso, né? Sim, sim, concordo plenamente, cara. O pessoal não sabe. Não é só no cosplay. Infelizmente a mulher no. O pessoal hoje não sabe lá se controlar. Ainda mais nesses eventos assim, de tem muita criança, muito adolescente. E quando junta um monte de gente, imagina, você sabe o que acontece, né? Ah, normal, cara. É pior ainda. Eu não sei se dá pra chamar pior do que isso, mas assim, às vezes tem o caso de muita criança, cara, num desses ambientes aí. E aquela fase da criança vindo pra adolescência, pré-adolescência lá. E, cara, mano do céu, que vontade de dar uns peteleco nessas crianças. É uns molequinhos muito loucos, cara. Eles, é tipo, normal, eu chamo dos Naruto Boy, tá ligado? Os Naruto, os Kid Naruto. Que preconceito com o Naruto, não faz isso, cara. É porque, não, nada contra Naruto, no caso, mas é que normalmente todas essas criançadinhas, elas estão sempre com as bandaninhas do Naruto, você já identifica que é a gangue do Naruto, tá ligado? Olha lá, é a gangue do Naruto que vai encher meu saco. E, sabe, quando ele tava indo embora, berraram lá, ai, olha a Sakura lá, não sei o que lá, e ficavam correndo, ficavam cutucando, sabe, tipo... Teve um evento aí que um molequinho, a gente chamava, ele era do Tobi, do Naruto, né? E a gente não, né? Eu não, por favor, mas algumas outras pessoas apelidaram ele carinhosamente de Toba. Porque era um cozinho, né? O cara era muito chato. E uma dessas vezes aí de um evento no anime Arts ou no Game Arts aqui em Sorocaba, o garotinho, ele pegou, tinha um cara com uma armadura incrível, foda pra caramba, eu não lembro de qual anime ele era, mas o rapaz pegou, eu acho que esse cara tava bebendo água, o cara de armadura, e chegou a bater no braço do cara pro cara derrubar água na armadura dele, entendeu? Tipo, não. Sabe, bateu pra baixo assim, o negócio voou água pra todo lado, meu, o cara, eu vi o vídeo do cara, os caras filmaram isso, sabe? Era demais, aí. E assim, o cara tava puto da vida. Eu cheguei a encontrar com ele, eu nem soube disso, eu vi num vídeo só, né? E no mesmo dia eu soube chegar. Eu fiquei uma ideia com o cara, eu vi que o cara tava bem nervoso, não sabia nem porquê. Depois que eu vi o vídeo, eu entendi, né? E era um cara muito irritante, esse rapazinho, assim, ele devia ter o quê? Uns 13 anos, mais ou menos. Então, às vezes, nossa, é uma das coisas que em eventos com a gente de cosplay irrita muito. Provavelmente a Ana aí deve passar, às vezes, um sufoco nos eventos. Aí, criançadinha, cutucando. É, felizmente eu não tive tantas experiências ruins ainda, né? Ainda, porque certeza que vai ter futuramente. Mas sim, sempre tem desses também. Sim, é, não tem como escapar. Não. E fala uma coisa, vocês estão com projetos futuros? Assim, também não, na verdade não precisa falar, que muitas vezes acho que às vezes a gente quer fazer surpresa, né? Não sei, mas tem projetos futuros ou coisas que vocês estão planejando ou pensando em fazer aí nos próximos eventos pra falar pra gente? E aí, Ana? Começa aí, primeiras damas. Que cavalheiro. Obrigado. Bom, tem uma lista de vários personagens que eu quero fazer, mas as que eu estou trabalhando no momento são a Mulher Gavião da Liga da Justiça e a Jean Grey. É basicamente essas duas. Legal. E aí, então, qual que é a previsão deles, hein? Olha, até o final desse ano, se der tudo certo, porque a Mulher Gavião vai ser difícil de fazer. As asas, tudo. Eu já fiz um par de asas aqui, mas não ficou legal, sabe? Então vou ter que fazer de novo. Muito bom. E você, Eric, como é que tá? Então, né, você entrou nessa parte de segredos, né, cara? Realmente eu tava fazendo um segredo muito louco até pouco tempo atrás aí, que muitas pessoas chegaram a perguntar, mas qual? Que eu falava, ó, tô tentando fazer um cosplay do Homem-Aranha, que é um, acho que, cara, acho que é meu personagem favorito, mano, não tem como fugir. E eu falei pro pessoal, olha, eu vou fazer um cosplay do Homem-Aranha, mas é pra ser o cosplay que, tipo assim, vai ser o cosplay, vai ser o mais foda que eu vou tentar fazer. E o pessoal, ué, me deu uma dica, ele tem braço a mais. Ah, já sei, o Aranha de Ferro lá. Não, não é. Puta, mas como assim não é? O Aranha não mas sei o que é lá. Braço. Ali é, mas braço, né? Que isso, né? Aí eu soltei esses tempos atrás, aí minha ideia é fazer o Aranha Humana, que é o nada mais nada menos do que quem assistiu a gloriosa série animada do Homem-Aranha de 1994. É aquele monstro aranha. Não, pra quem conhece lá, né? Tem também, ele já apareceu nos quadrinhos. O monstro aranha, nada mais nada menos do que o aranha, aquela aranha humana, aquela aranha humanoide do Peter Parker, que se acaba se transformando. Esse que eu quero fazer. Eu pretendo fazer ele com mais de 1,80m, pra ele ficar bem grande mesmo. Vai ser um projeto bem bacana que eu tô desenvolvendo aí. Desenhei várias formas de fazer os braços se movimentarem. É, não ficar aquela coisa escrota. E eu queria ser o primeiro do Brasil a fazer ele. Eu acabei ficando triste quando eu vi que eu não ia ser mais o primeiro do mundo, porque eu achei o cara que fez. Não ficou lá muito legal, eu achei. Tipo, meio assim, mais ou menos tal. Eu quero fazer uma coisa que fique mais realista possível, mais bacana, que o pessoal fale assim, nossa, cara, isso dá medo. Eu quero que dê o pessoal olhe e fale assim, nossa, que louco isso aí. Esse negócio parece de verdade, tá ligado? Vou colocar tecido com pelo mesmo. Eu pretendo fazer um negócio muito retardado. Eu acho que eu vou ter que colocar até um daqueles ventiladorzinhos por dentro, porque acho que vai ficar quente. Ainda mais se você pretender ir na Comic Con com ele, nossa, né? Dezembrão, verão. Nossa. Aí a pico vai ser um monte fogo de gente. Pra quem, provavelmente quem tá ouvindo o podcast sabe quem é o personagem, mas a última vez que ele apareceu foi no Aranha Verso. Não lembro que revista, mas teve aí uma história com ele, do acho que até o Aranha Noir. E sim, o Ben, não lembro quem mais encontra ele. Vai até a dimensão, o mundo dele, né? Então, eu vi algumas imagens que era o Noir junto com o Homem-Aranha de seis braços e se encontrando com o Peter Parker, que tava praticamente em coma por causa da picada, pelo que eu entendi. Sim, essa mesmo. E isso, que daí acaba se transformando, né? É, esse mesmo. Vamos lá, e o meu. Eu vou falar dos futuros projetos que eu tenho quanto ao Homem-Aranha, que realmente eles existem, esses futuros projetos. E tem outros de outros personagens, mas enfim, vou focar neles aqui, que é esse Homem-Aranha, o Aranha Humana, que eu acho que Pra nosso tema do Halloween, ele condiz bastante, porque ele é assustador, cara. Eu acho que você vê uma aranha humana correndo atrás de você no meio da noite, deve ser muito louco. Tipo, o filme do Mosca, tá ligado? Pra quem assistiu já o Mosca. Nossa! Cara, esse é um dos meus filmes preferidos de terror meio trash, sei lá como se diz aí, mas é um filme antigão que eu adorava assistir quando era criança. E eu queria proporcionar uma coisa muito louca, assim, entendeu? Tipo, não sei se eu vou conseguir, eu espero que eu consiga. E esse é um dos principais que eu tenho. Que é pro ano que vem, e eu quero participar de concursos, talvez ou não, eu ir na acho que é Fast Comics que fala o pessoal aí, que vai bastante, em outros eventos, porque ir na Comic Con realmente vai ser um inferno. Vou também escravizar a minha namorada novamente pra me acompanhar. Apesar que o Fast Comics é no mesmo lugar da Comic Con, né? É, mas é em julho, né? Só muda o tempo. Ah, é. Mas aí tá mais frio, né? Essa é a ideia. E tipo, até chamando a escravinha. Eu tô querendo que ela vá de Mary Jane, no caso comigo, né? Fazer uma dupla. E ela, tipo, eu colocar um. Que nem aquela do seu cosplay do Magaren aqui, do Shang, né? Que a ideia é de colocar umas coisas prendendo no meu pescoço, com uma corrente, ela segurando a corrente, como se eu fosse, tipo, de estimação dela, tá ligado? Bacana, muito bom. Eu muito louco. Essa é uma das ideias. O outro projeto que eu tenho, que eu quero finalizar esse ano do Homem-Aranha, é o Aranha Escarlate. Pra quem não conhece, eu acho que. Duvido que ninguém conheça, tá escutando, mas é o clone do Homem-Aranha. Acho que o meu aranha preferido até tem esse. E para ano que vem também, se tudo der certo, eu pretendo fazer o Aranha Medieval. O aranha que apoiou aí. Muito bom. É o Aranha Medieval. Visualmente é um dos meus preferidos. Visualmente também é, cara. Adorei a armadura dele quando eu vi. Não é o pessoal que assistiu aí o Ultimate Spider-Man, né, a série. Não é esse que eu vou fazer, não é aquele que aparece lá. É realmente o dos quadrinhos que apareceu, acho que em Fair Tales, alguma coisa assim. É o Príncipe Arak, né? Uma coisa assim, né? Exatamente. Isso, cara. Putz, meu, eu vi a roupa, eu não consegui baixar o quadrinho pra ler, infelizmente. Eu vi um pouco da história, um pouco da sinopse da história. Achei super bacana, falei, nossa, meu, eu achei até um capacete medieval, assim, com a mesma abertura e tal, só preciso modificar ele. E eu vou montar o resto da roupa, pretendo lançar ele até o final, talvez até na Comic Con, vou ver se consigo ir com ele no ano que vem. Nesse ano, infelizmente, não estarei lá. E basicamente é só. E eu tenho, né, o cosplay aí, que todo mundo já deve ter visto, do Homem-Aranha Noir, que esse já tá finalizado. Graças ao bom Odin. Muito bom. Fala pra quem que por acaso estiver ouvindo esse podcast, tipo eu que estou participando, que pretende aí entrar nesse mundo do cosplay, alguma recomendação ou, sei lá, dicas, coisas assim, que apesar que eu acho que ao longo do programa já até foi dito, mas que vocês acham interessante falar para as pessoas que estão pensando ou que estão iniciando agora aí fazer, né, fazendo cosplay. Vejamos. Pesquisem bastante. Juntem várias imagens de referência e se divirtam, porque durante o processo, desde o começo, você tem que se divertir. O objetivo tem que ser esse, se divertir. Muito bom. Isso aí. E você, Eric? Olha, eu falo pra vocês, vocês querem entrar nesse meio, cara, entrem, imaginem que talvez de início vocês gastem um pouco, se vocês não souberem mexer com material e tal, por exemplo, eu quero fazer uma roupa, eu não costuro. Nem minha namorada, então a gente sempre tem que pagar pra uma costureira fazer. E até costureiros bons, costureiras boas, que entendem bem você. Às vezes é complicado, demora um tempo, às vezes você vai bater muito a cabeça com coisas. Mas, cara, é que nem a Ana disse. Meu, vocês vão fazer? Pesquisem lá. Puta, eu queria fazer um personagem. Cara, faça, meu, faça. Ninguém vai. Meu, sua vida, cara. Você paga suas contas ou não, né? Mas enfim. Cara. Divirta-se, meu, você é um lazer, bola pra frente, meu, eu quero fazer o Lanterna Verde, eu quero fazer o Homem-Aranha, eu quero fazer o Batman, meu, faça, cara, uma diversão, pesquise, que nem a Ana falou, procure no Google lá, ó, roupa desse jeito, desse jeito, beleza, vou fazer esse detalhe, vou fazer desse jeito, isso, aquilo, tal, meu, eu tô fazendo uma peça lá, quebrou a peça, puta, cara, não esse ritmo. Olha, eu já fiz tanta coisa que deu errado, mano. Se for pra ficar puto, cara, nem esquenta a cabeça. faça mesmo, se divirta, dê risada. É, provavelmente a maioria do pessoal aí, como eu, vários cosplayers, acabam deixando muito de lado e daí só não perto do evento começa a correr pra fazer o jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Você tem a lição de casa lá que a professora passou, quando que você vai fazer? Vai fazer hoje? Claro que não, você vai fazer um dia antes, né? Você vai fazer a madrugada do trabalho, né? Eu fazia isso, cara, na faculdade, sempre fiz isso. E eu acho que é o jeitinho brasileiro da gente, né? E às vezes acaba saindo super legal. Mas assim, não esquentem a cabeça. Vai muita coisa errada. Mas, cara, é a diversão que consta. Você achar bons amigos que te ajudem, não só pra produzir, mas pra estar do seu lado também, cara. Você achar amigos nesse meio, cara, nossa, tá feito. Muito bom. Assim, eu queria falar algumas coisas, não com experiência, mas que eu considero, né, coisas importantes, como eu até falei um pouco antes. Assim, eu acho que quem tem, né, quem tá querendo começar, não tem experiência, eu acho que é importante não se preocupar com um conceito de perfeição, né? Ficar igual, né? Eu acho que o importante, o principal que a gente falou ao longo do programa todo, que vocês falaram principalmente, é diversão, você se divertir fazendo aquilo. Então, e até acho que entrando um pouco no que o pessoal chama o conceito de cospobre, né? Acho que não tem que ficar perfeito. O importante é você se divertir, fazer, né, assim, uma coisa é você ser desleixado e fazer de qualquer jeito porque você quer. Outra é você tentar, né, dar o seu melhor e não ficar perfeito, porém vai ficar o melhor que você conseguiu fazer. Então eu acho que isso que é o mais importante. E acho que isso que vocês falaram também, né, de pesquisar, de ir atrás, conhecer o personagem é muito legal. Dentro do conceito, né, de cosplay, que assim, como a gente falou no início, né, uma coisa é só a fantasia. Eu acho que o cosplay, ele vai um pouco além disso, né? Não que você precise ser um ator para fazer um cosplay, mas é legal quando, né, quando você vê aquele cosplay que faz, que sabe a pose que o personagem faz, ou até, como a gente vê bastante em alguns concursos, em eventos, né, que sabe falas, ou interpreta, né, o personagem de alguma maneira. Então acho que é legal também ver o esforço que as pessoas têm nisso, né, em conhecer o personagem, ir atrás, né, saber como ele é e tal. Que você goste, assim, você, como o Dante falou, não é só usar roupa, você pode só usar roupa, você pode. E o legal do cosplay é você viver o personagem. Você tá vestido. Sim. É, então, se identificar. Então, quando eu fiz o Shang, assim, até pular de barriga no chão, eu pulei na apresentação. Aí lá. Porra, pena que não tem vídeo disso, é, cara. Eu pulei e fiz a dancinha lá com a. Ah, sério que você pulou, cara? Fiz a dancinha louco, lá com, mano, essa. Na pose que tá na foto aí, que é a dança que ele faz pra comemorar a vitória. Mano, cara, não tem vídeo, cara, pra gente poder dar uma olhada. Eu já procurei. Não, não tem, eu já paguei, já não. Processei o cara. já paguei de toda a internet. Não tenho vergonha das coisas que eu fiz. Não nesse tipo, não nesse caso. E fala uma coisa, fora esses projetos aí que vocês já encaminharam, né? Já, de alguma forma já estão trabalhando aí neles. Tem algum outro personagem que vocês têm vontade de fazer? Ou, né, por gostar, ou sei lá, por semelhança, ou até personagens que talvez indicaram vocês pra fazer, que vocês lembram assim, como forma de curiosidade, assim, que vocês nem pensam em fazer, mas assim, que alguém indicou e falou, poxa, até que talvez, né, ficasse legal e tal. Tem alguns personagens que vocês pretendem futuramente talvez trabalhar em cima? É necessariamente do Homem-Aranha, assim? Não, geral. Geral. Bom, então vou passar a bola de novo pra Ana, porque ela começa lá. Bom, Mérida do Valente. Acho que já falaram que eu pareço um pouco com ela por causa do cabelo ruivo. E eu gosto muito da personagem também, então acho que no futuro eu vou fazer o cosplay dela. Pô, legal, cara, minha namorada quer fazer também, ela tá comentou esses dias aí. Mas não tem mais nenhum além desses aí, da Mérida, você comentou outra hora também do Mer Gavião, Jean Grey. Acho que, por enquanto, só essas mesmo, só entre aspas, né, porque se for ver bastante coisa pra fazer. Putz, realmente, é aquele negócio, se cair na do como eu faço aqui, tipo assim, eu vou empilhando, né, de vontade de fazer vários, né, tipo assim, eu tô até dando uma olhada aqui no meu álbum do Facebook de alguns projetos que eu tenho, e, meu, fora as pretensões de Homem-Aranha, até lembrei de mais um aí que eu tô pretendendo fazer também, mas esse não tá com uma data muito certa, porque eu preciso de alguém que mexa com couro, que faça certinho e tal, que seria o Homem-Aranha Last Stand, aquela versão mais velha do Homem-Aranha. Porra, esse eu acho fenomenal também, cara. E esse, o visual dele é incrível. Ironicamente, sim, um tempo atrás eu achei um desenho super da hora, que é meio cute, assim, tipo, meio fofinho, assim, do Homem-Aranha Last Stand e do Noah. E os dois, um olhando pro outro, falando assim, nossa, que roupa da hora, cara. E eu falei, nossa, o Noah já tá pronto, agora só falta o outro mesmo. É um sinal isso, cara. Pode não ser, mas ele lembra, eu vi essa imagem também, ela lembra aquele estilo do Scott Young, que ele faz umas capas variantes, né, que tem pro Aranha, acho que ele fez bastante mesmo na Aranha Verso, né, que é o boneco cabeçudo. Lembra um pouco, pra quem não, por acaso não tá acompanhando os quadrinhos, lembra um pouco do desenho Ultimate, aqueles horas, momentos, né? que sobe o bonequinho pra falar com ele. Lembra um pouco, a cabeça bem arredondada e grande. Isso, e o corpinho, cara, de bonequinho de pelúcia, sei lá. Cara, e essa é uma das versões do Homem-Aranha que eu esqueci de comentar com vocês, que eu pretendo fazer também, o Last Stand. Na verdade, a máscara do Last Stand tá quase pronta, então só falta mesmo a parte da jaqueta, né? Eu quero fazer uma jaqueta de couro mesmo pra poder andar de moto com ela, não tô nem aí, cara. Eu vou usar. Tem muitas outras coisas que eu uso, cara, de cosplay, cara, que eu... algumas roupas de cosplay que eu realmente uso. Tipo, que nem a blusa do Homem-Aranha Escarlate eu uso pra andar na rua e tal, o colete do Homem-Aranha lá eu uso. Mas enfim, né? Eu pretendo futuramente dar um upgrade no meu cosplay do Thor. Eu também tenho já planejado, já tá certinho, que eu vou fazer um cosplay de casal com a minha namorada, o Eric da Pequena Sereia. Bacana. Então tem que fazer o par, né? Ela já fez o par. É, né? Tem que fazer. Ela também, né? Força, né? Eu também tô pretendendo fazer o Coringa da versão da série animada do Batman. E ela, a minha namorada, vai fazer também a Harley Quinn, ela quer fazer dos 952, ela quer fazer a clássica. E a gente também tá com uma ideia bacana de fazer a versão contrária, né? Eu fazer a versão Harley Quinn, só que eu até desenhei como que ela vai ser, jaqueta de couro também, meu estilão motoqueiro. E ela vai fazer a versão feminina do Coringa. Gender Band. Isso aí, comentar. É esse nome é muito louco que eu nunca consigo e nunca conseguirei falar. Que é quando, né? Só explicando, mas eu acho que já ficou claro, mas é quando o cosplay faz a versão de um gênero diferente do personagem original, né? Não, esse nome, o Gender Band, é quando o cosplay faz o personagem no gênero diferente do que o personagem original, né? Isso. E é basicamente isso, a gente quer fazer essa versão contrária, a gente também quer fazer um outro cosplay de casal, que é do Estranho Mundo de Jack e da Sally. Ah, que legal. E fazer o contrário também, eu faria a versão Sally masculina e a Jack. A gente até achou uma imagem bem bacana na internet, que retrata um jeito mais realista, que ficou demais. Outro casal que a gente quer fazer das Utopia também, o raposão lá das Utopia. E a policial com ele? E a policial com ele, exatamente. Legal, muito bom. E eu também tô pretendendo, quando é o último, né, que eu quero fazer aí, né, o Motoqueiro Fantasma, né, antes de colocar fogo na cabeça. Vai ser o grande final. Vai ser o grande final, né? E também queria fazer quando era mais jovem, né? Não sei quando que eu vou ter essa possibilidade. Na minha página lá, até coloquei como projeto futuro, sem tempo, né? Sem uma data prevista, porque vai ser muito foda. Eu quero muito, pelo design da roupa, que eu acho muito legal, do personagem em si, na verdade, o Motoqueiro Fantasma de 2099. É um personagem que eu gostaria de fazer com uma motosserra mesmo, que saísse do pulso, do braço, do antebraço dele. Fazer um negócio muito louco. Esse também acho que vai ser um dos últimos, né? Mas... você começa não, ele não... no braço. Se você sobreviver... Ainda então, não. Mas assim, ó. Se você sobreviver ao Motoqueiro Fantasma no 66, depois de você tacar fogo na cabeça, aí você corta o braço, enfia a arma, e aí depois você taca fogo de novo na cabeça pra fazer a outra versão dele, a versão 2099. Pois é, cara, vamos ver, né? Contamos que dê certo, né? Espero que eu sobreviva o primeiro teste. Sobrevivendo a gente faz o segundo, né? Eu comentei outro em um vídeo passado, tava o Dante e eu lá, algum de nós dois, fazer o Homem-Aranha italiano. Sei que você tinha esquecido disso, mas... esqueceu nada, ele vai cobrar vocês ainda, né? De ir lá pra fumar pra ele, pra tirar, registrar esse momento épico, né, da história, pior, porque eu acho que eu nunca vi um brasileiro fazer esse aranha. Pior que é fácil. Fácil pra caramba, cara. Eu até empresto minha 12 cagada lá pra você, cara. Uma 12 horrível. Dou pra você, cara, tá? Eu gosto de cosplay há muito tempo, né? Ah, você pode fazer. Mesmo antes você pode, se você tiver mais coragem que eu, você pode raspar a cabeça e fazer o Rei do Crime. Então, essa foi uma das opções que eu pensei. Mas ultimamente eu dei uma emagrecida, não sei se ia ficar tão bom, acho que você ia ficar melhor, Magari. Mas de qualquer forma, eu gosto muito tempo de cosplay, né? Penso em fazer há muito tempo, mas nunca comecei nenhum projeto, nunca tive muito entendimento assim pra fazer, né? Um dos primeiros que eu pensei em fazer foi o do Berserk, do anime, né? Do mangá, do anime. Que eu acho muito foda. Apesar que, né, de ser possível a questão de fazer armadura, espada, acho que isso é meio complicado, mas quem sabe um dia. Um outro que eu já pensei em fazer também é o... Nossa, até esqueci o nome, faz tanto tempo que eu esqueci o nome. É o que é o primeiro, não sei, pra quem assiste, né, ou assistiu, ou leu, é um que é o primeiro mestre do Naruto. Jiraiya? Não, o Jiraiya não é o primeiro, acho que é o Azuma. Azuma. Não, então. Ele é antes do Kakashi. Eu acho que é o Azuma, se eu não me engano. Meus conhecimentos de Naruto param no Jiraiya, e é porque tem o Ninja Jiraiya. Meus conhecimentos em Naruto param no primeiro episódio do SBT, tá ligado? Daí em diante eu nunca mais assisti. Meus também. Então, bom, esse é um deles. E assim, mas assim, tecnicamente agora eu investi em dois itens. Parece. Me fizeram... Esse tal de Asma parece com você mesmo. É, então. Por isso acho que foi um dos motivos que eu achei interessante. Vou pesquisar. Recentemente, eu investi em dois itens que me fizeram querer talvez fazer alguma coisa nessa linha. Que eu comprei simplesmente duas espadas, né? Uma katana e uma wakizashi. Que é a espada um pouco menor, não sabe, né? É tipo a katana, mas é um pouco menor. E aí eu queria talvez fazer alguma coisa com alguém com espada, um personagem que usa espada, pra poder usar essas espadas em um cosplay, né? Mas também nada. Tudo coisas bem. Tudo, porque não tem nada. O Yajirabe, nada... Dragon Ball. Quem? Yajirabe, Dragon Ball Z. Do Dragon Isso Ball. É de comer? Deixa eu procurar aqui, porque eu não sei o que. É, na época que eu tava fazendo cosplay, eu tinha. O meu próximo, depois do Shanks, seria o Android 19 do Dragon Ball, mas ia dar muito trabalho e eu desisti. Fala os nomes de qual? Tudo que você falou pra eu fazer. Eu mando a imagem. Tá. E o Android 19. O Android 19 eu lembro. Ah, e um dos cosplays que eu já fiz, eu pretendo até dar uma reforçada nele pra ficar melhor, porque primeira vez que eu montei eu não tinha peruca. Lente, então assim, eu fiz também na correria, foi o Trunks do futuro, que é o meu personagem favorito do Dragon Ball. Eu consegui uma peruca roxa, encontrei um rapaz, é um cabeleireiro, que ele adaptou a peruca, hein? Deixou ela parecida com o Trunks, igualzinha, assim, tigelinha, tudo, até com a parte de trás meio raladinha, assim, sabe, raladinha, meio, bem curtinha, e eu tenho a espada, eu fiz a espada já, tal. Dei uma mexida num EVA pra colocar em cima da bota pra ficar meio com aquela cor da bota dele, que é meio amarelada, com marrom, com preto. Eu pretendo dar um up numa bota minha aqui de exército, vou modificar ela mesmo. E agora eu comprei uma lente há pouco tempo atrás. E eu pretendo, num próximo evento de anime, e com esse cosplay aí, que ele vai estar praticamente completo daí, né? E futuramente, talvez, até montar uma peruca mesmo de Super Saiyajin também pra ele. Esse é um dos meus personagens do Dragon Ball favoritos, né? Já que a gente começou a falar Dragon Ball. E esse eu pretendo aí voltar. Putz, eu tô vendo aqui a imagem que o Elton mandou. Pô, mas cara, eu acho que esse eu posso te emprestar a minha espada pra você fazer, porque eu acho que combina. Não, esse era o Yajirabe também, é na época que eu estava fazendo cosplay. Eu pensei em fazer também. Esse é cômico, hein, cara? Esse é cômico. Ia ficar muito legal. Eu saí dessa vida antes, mas. Agora o Rei do Crime, eu vou te falar que eu até pensei em fazer, mas principalmente depois de ver o Rei do Crime da série Demolidor, né? Que ele torna um pouco mais. Ele não é tão esférico, né, eu diria. Não é gordura, é músculo. Só que tem um pessoal que faz cosplay de Rei do Crime, cara, até mesmo com o brasileiro que vai na Comic Con, que é o Alexandre, é lá, eu acho. Eu não sei o nome dele, mas olha, ele faz um Rei do Crime muito louco, velho. Eu acho que é ele lá, o Alexandre. Putz, cara, ele Até desanima, assim, de querer fazer alguma coisa. Ah, meu, mas assim, cara, você gostou do você gosta do personagem, você gostaria de mostrar a sua versão dele, de repente você pode até fazer uma versão diferente, que nem eu falo pro pessoal assim, pô, meu, faz uma releitura do personagem. Eu quero fazer um dia, futuramente, não sei se dá pra chamar de cosplay isso, mas talvez seria porque é um personagem. O Homem-Aranha é uma versão mais steampunk dele. Por exemplo, com patas atrás na costa, com patas mecânicas, eu quero que elas se mexam. Eu vou mexer um braço, ela vai mexer também junto. Quero fazer alguma coisa louca, assim, um dia. Então acho que é isso, né, Marco? Acho que a gente pode encerrar aí o programa. Já, acho que já tem bastante coisa. Vocês têm alguma coisa pra divulgar, tipo site, blog? Eu acabei de descobrir que o Eric tem uma página no Facebook, que eu cliquei aqui. Vamos lá. Minha página no Facebook se chama The Blas Cosplay. The Blas é o D do THE do inglês. Blas seria meu sobrenome. Então Blas, BLAZ, The Blas Cosplay. Lá eu divulgo os meus cosplays, divulgo eventos que a gente vai, projetos de cosmaker também, que o pessoal pede bastante. Também coloco lá meus projetos de steampunk, e tá lá os meus, os da minha namorada, e de vez em quando os da minha irmã, que ela é bem pequenininha ainda, bem pequenininha entre ela tem seus 12 anos, e também começou aí seguir eu nessa vida, essa vida miserável de cosplay, né? Da vida zoada de cosplay que todo mundo tira sarro. Então ela vai ser a próxima da família que vai ser zoada, né? Então ela tá aí junto comigo também em algumas fotinhas. E é isso, pessoal. Essa é a minha página. Futuramente eu pretendo lançar aí um canal aí mostrando alguns projetos, divulgar um pouco mais, como eu monto algumas coisas e tal. Ainda não tá certo. Mas é isso, pessoal. Curtam lá, vejam as fotos. Se quiserem ver algum orçamento com alguma coisa. Ah, eu queria ver uma coisa do Homem-Aranha, de repente, o pessoal aí que tá escutando. Ou de algum outro personagem mesmo. Eu só não costuro, mas posso indicar costureiras. Mas é isso aí, pessoal. Passem lá, deem uma olhada, curtam, enfim. Isso aí. Ana? Bom, eu... Os meus processos de cosplay, os meus cosplays, eu posto no meu perfil mesmo. Mas eu queria divulgar também a minha loja online geek, que se chama Web Mimos, e tá no Elo 7. Deixar o link aí, tá tudo no post aí. Como eu já falei várias vezes, dá trabalho pro outro Eric. Ele acha que vai folgar e não vai trabalhar. Não engano. Não, então acho que é isso. Agradecer aí o Eric e a Ana. Infelizmente o Matheus não pôde participar. Ele ia participar também. Mas quem quiser fazer cosplay, vai na frente, vai na fé. É divertido. Você vai passar vergonha. Vai, dane-se. A ideia é essa, é zoar. Exatamente. A ideia é essa. Isso aí. Só não podemos deixar de esquecer de falar do nosso padrinho. Para quem ainda não acessou, não sei por que não acessou, acessa lá. Acho que é padrim.com.br/aracnofan. Qualquer coisa tem o atalho lá no lado direito do site. Dá uma olhada lá nas recompensas, nos bônus que tem lá. E quem quiser ajuda aí a gente. E acho que é isso aí. A mensagem tá dada. Sim, então semana que vem a gente volta com mais um Tweep View na quarta e o Tweep View, ou melhor, ao contrário. Semana que vem a gente volta com mais um Tweep View News. Tweep News. Ô, diabo. Semana que vem, quarta-feira, tem Tweep View Classic. Isso, sexta-feira, Tweep View atual, Tweep View. E assim sucessivamente como nas outras semanas eu também. Eu estou fazendo cosplay do Eric e esqueci tudo. Isso aí. Até a próxima e tchau. Fui. Falou.